Narayan 0, QNH 1012. At holding point for Nui 10, contact tower frequency 118.6. 121, have a good flight, sir. Okay, taxi report runway 10, Juliet Alpha, and 119, holding point. Tower 118.6, Starry, what's up? Have a good flight, sir. Good day, good day, sir. Boa tarde, 3566. 3566, autorizado Alfa, aqui no pátio 3. Mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, TAN 3566. Alfa, Kilo, aguardando o pátio 3, TAN 3566. Voo no 941, após a passagem do Boeing 737 da X-Ray Lima, o senhor tem livre ingresso no pátio principal até o portão 07, voo 1941. Após a passagem do Boeing da X-Ray Lima, livre ingresso no pátio. Após o portão 7, com 941. O TAN 8001 tem condições de efetuar o pushback mais a retaguarda para impedir, para possibilitar a nave no 8 efetuar o pushback simultâneo? Aguarde. Ei, BTA, Lima Papa Mike. Chamaram o salvo controlado. O Lima Papa Mike, está autorizado então para 35, é isso? Ah, se quiser dar presente direto para a BTA. Ok, direto para a BTA, então está avisado com os tráfegos, o Lima Papa Mike. 4861 na Baeté, correção livre, pouso pista 10, 100 com 14, Baeté 4861. Pouso. Linha 741 na Abjet, decolado 05, construção nível 100, 30.000, 19.8, boa viagem. Nível 100, 119.8, obrigado, bom trabalho. 3.010, localizador do volume 00. Fênix 70, controle. Posição Abrantes. Fênix 70, vou na proa da rotatória. Proa da rotatória, Fênix 70. Controle Salvador, boa tarde, Web 6741, cruza 2500. Webjet 6741, no contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 100 na saída da El. Da El 100, 6741. Sinal sem interferência. Pista 10, número 2 para o pouso. O tráfego precede o bandeirante cruzando a pista, a cabeceira no zero. Agora a liberação, tá? 3660. Gente, o bandeirante tá 3660. É como é que tango? Decolaria de imediato? 100 com 15, tô livre. É como é que tango? Vai ter 4861 no solo solteiro polizando 06, direita Delta 1219. 61. 0, desça para 2000 pés, ajuste na 02. 2000 pés, voo no 600. E ali litoral, o corredor axé como previsto em carta. Bandeirante pousou à frente, liberou a pista, 100 graus, 16 nós, checa o trem, pouso autorizado, 60. Marca travada autorizado, 3660. O solo 07, frequência livre, Lima Papa Mike. Lembra, Mike. Oi, o 4861 não recebeu a sua transmissão, estamos no solo? Afirmativo, 1219 é o solo 06, vai ter. Obrigado, 4861. Para o pátio 3. 4861, autorizado Alfa aqui no pátio 3, atenta ao sino, usando aquele pátio 4861. E aí, Alfa? Solo da 3566. A 3566 deverá manter posição no pátio 3 aguardando para ingresso, senhor. Ah, o gate do senhor ainda está sendo liberado, ok? Ok, aguarda 3566. Como é que está o vai transferir? Afirmativo, decolado 08, mantém o corredor axé à direita, 198 até a volta, como é que está a volta? 08 até a volta. 3566, pouso autorizado, 100 com 16, confirmando. Livre pouso. Tango Eco, Mike Tango. Afirmativo, já ingressando no corredor axé, meu pé. Papa Tango Eco, Mike Tango, mantenha-se em condições visuais, corredor axé. Afirmativo. Ilha, continua igual a liberação, 924. 924 aguardando. Um helicóptero mantendo 500 pés, o meu Oscar Bravo também mantendo 500 pés, corredor axé. Afirmativo. Após o gol ingressar no 7, o senhor tem de táxi via Pátio, Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão 0, 1012 no QNH, ponto de espera chamitou 118.612 e 4089, bom voo. Agora já está passando do gol, a gente já está 886 com a torre, grato, bom dia. Gol 1600, reduz a velocidade pela aproximação, chame torre 198 de Salmeia. 86 no 600, reduzindo. Tendo vento pista no zero, para não afastar nessa proa. Caso contrário, pode manter, estou com o Boeing da Gol passando duna. Seria, vai seguir o tráfego, ok? Se a gente está visual com o tráfego na final, é, tem condição de curvar a esquerda e ingressar na perna, do, na perna base. Não, tem mais um tráfego ainda, 10 milhas, ok? É, talvez esteja visual com o tráfego na curva. Tem mais um na, em duna. Está visual com segunda? Ainda negativo, vai circular pela direita aqui então, nas proximidades do, do portão rotatório. Gente, então mantenha a vertical da rotatória, autorizada a descida para o 1000, reporte interceptando. 4h33, alterna Natal. Copiado, senhor, torre de 18612 no ponto de espera, tem um bom voo. Ative lente alfa, ponto de espera 18612, obrigado, bom dia. 3566, após a passagem do tráfego da cauda, livre por estacionamento, senhor, por gentileza, um pouco mais de retaguarda para permitir que a aeronave da companhia ingresse no 9, ok? Completar o 360 pela direita. Positivo, compete então 360 pela direita, pode reinterceptando a do vento bem alongada. Reportará 70. Porto Salvador, no 600 da Gol, boa tarde. Boa tarde, 600, número 2 para pouso, tráfego para 737 companhia, curta final, aguarda liberação, 600. Aguardando. O Airbus da companhia em direção ao ponto de espera, após a passagem do mesmo, o senhor ingressa, portão 09 está sendo liberado por agora, a aeronave da companhia vai fazer o puxo um pouco mais retaguarda. Após a passagem, a aeronave da companhia segue para o 09, está 3566. Fala, TAN 3660, na sua escuta, aqui, aqui é a... pelo pátio 3. TAN 3660, mantenha a posição, aguarde para seguir, mantenha a posição agora no pátio 3, senhor. Mantenha agora a posição no pátio 3, TAN 3660. O objeto 6741, chame Centro Recife 1251, alternando 3325. 351-3325-6741. Pós direto, decola da pistão no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 198, aciona 5512, gol 1754. Azul 4089, número 2, ponto de espera pronto. Sente azul, mantém o ponto de espera número 2. Mantém. Acione identificação na chegada da Mari e desça nível de voo 050. Identificou 050 na Mari, 1-322. Vai chamar o controle. 5512 é o transponder do gol 1754 no 3. Correto, 1754, chame pronto para o push back acionamento. Chamará. O Webjet 5728, tem condições de efetuar o pushback no través do portão 62, senhor? Afirmo. Gente, então inicie agora o pushback, acionamento, o time é pronto para o táxi, o Webjet 5728. Está iniciando 5728, chama. TAN 3660, observe o Boeing do Webjet no 5, iniciando o pushback, será feito no través do 62, e quando com segurança autorizado ingresso no pátio principal para o portão 01 do TAN 3660. Observar então o Boeing 9 Jet, se possível, segurança, já o pátio do portão 01 da 3. Solo, gol 1924, está ingressando no pátio 3. Gol 1924, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, 1924. Chamará 1924. Solo, boa tarde, gol 1806, informação Mike. Uno 806, informação Mike correta, Aracaju, eu tenho aprovado 190, copia? Copia. Uno 806, autorizado Aracaju, nível de voo 190, Golf 677. Decola da pistão no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5511, gol 1806. Autorizado Aracaju 190, nível Golf 677, decola número 0, cor esquerda, perfil Puca, Caju 198, é o controle 5511 no transponder, 1806. Correto, 1806, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Estamos no meia dúzia, senhor. Gente, portão meia dúzia. Vai chamar o 06. Lado Bravo. Paulo Gol 1924, próximo ao final do pote 3. Vicente 1924, observe o Boeing da Webjet efetuando o pushback, o portão 5 deverá fazê-lo no pátio principal ainda, perto através do meia dúzia. Quando com segurança, o senhor está autorizado o ingresso no pátio principal, portão 05, gol no 924. Ok, está visual com o Webjet, quando com segurança prossegue para o 5 no 924. Para o táxi do 3193, o POP 49, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Guarulhos. Copiado Guarulhos 049 a bordo, confirme somente a autonomia. Autonomia 3 horas e 50, alternando Guarulhos. 3h50, ciente, autorizado a princípio até através do portão 07, ajuste no 012, chame através do 07 para seguir com o táxi, o TAN 3193. Entendi o táxi até através do 07, lá vai chamar para prosseguimento com o táxi do TAN 3193. Fala, boa tarde, Gol no 600, livrando a escuta. Gol no 600, táxi aprovado Alfa Kilo, pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Gol no 600. Alfa Kilo, pátio 3, chamará para ingresso no pátio principal, Gol no 600. Alô, vou passar com o Mike Foxtrot Oscar. Mike Foxtrot Oscar do pátio 3 para o pátio 5, isso? Positivo, senhor. Gente, Oscar, o senhor tem o... Inicie o táxi, chame no, na saída do pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Mike Fox, Oscar. Positivo, chama na saída do pátio. Alternador para 32231. Conforme a esquerda, até o estacionamento, frequência livre estacionar, Fênix 70. Livre na esquerda e vai manter a escuta até estacionar, 70. Para o táxi, web 5722143, 3 e 10, Salvador. 43, 3 e 10, Salvador, confirma? Afirmo. Copiado, senhor. Táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa até o ponto de espera da pistola 0. Ajuste no 011 agora. No ponto de espera da pistola 0, chame Torre 118-62, senhor. Tenha um bom voo. Obrigado, autorizado, Juliette e Alfa. No ponto de espera da 10, Torre 18-65-72. 3193, autorizado a seguir o Boeing da Webjet em direção ao ponto de espera pistão 0 via Juliette e Alfa. No ponto de espera da pistão 0, quando pronto, chame Torre 118-62 a 3193, tem um bom voo, senhor. Segue o Boeing da Webjet, Juliette Alfa, ponto de espera 18-64-393, voo. O Mike Foxtrot Oscar, após a passagem do Airbus da TAM em direção ao ponto de espera, o senhor ingressa no pátio principal, contorna o mesmo, chama na Lima para conseguir contato com o Mike Foxtrot Oscar. Na Lima, após o TAM, obrigado, senhor. Estacionamento é 6721 no portão 4. Portão 4 livre, senhor, chame táxi. Livre, portão 4. O passarelo 2230, um tráfego de pequeno porte, passará em direção a Taxiway Lima. Após a passagem do mesmo, o senhor tem livre por estacionamento. 2230, chame o ponto do táxi. Ok, information Mike is correct. I have 400 cleared to Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Are you ready to copy, sir? Copy, sir, yes, I am. 5267 cleared to Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Flight level 400 via flight plan route, Brazil 16. After takeoff runway 10, right turn on dial departure. Then after little position, clear to fly direct to bright position. Frequency also the departure 109.8. Squawk 5466, trip 5267. Read back, sir. Salvador, this is Starway 12 on temperature 100 on Puka departure. Turn right. My departure is going to be the route. The airwave intersection later, after that fly direct to bridge. Departure control 119.8, number squawk 4466, trip. 5466, sir. 5456? It's 5466. 5466, pop that. Your readback is correct, you're 5267. And apron 3, call me ready for push and start, sir. I'm got that, sir. I will, repeat. Fundo 600, aguarde para ingresso no pátio principal, aproximadamente 3 minutos, sir. Nossa, escuta, tá bom, no 600. Na Lima, Wopka. Poxa, batou esse, o Mike Mostradiota. O Oscar, autorizado Lima, Mike, Quebec, na Quebec, torre 1862 para o cruzamento. Tio, a torre lá no, do cruzamento. Obrigado, tio, boa tarde. Boa tarde. Tio, Jamo, confirma. Fly Jamo position, Juliette Alpha, Mike, Oscar, position. Tio, Jamo, Starmont 1. Patrulha de Salvador, 5491, atingiu 160. 35491, aciona identificação, chegada bom, desça nível de voo 070. 070, 471. X-ray Lima, Foxtrot 121, clear, it's climb to flight level 330. Cancel time 230, Lima Foxtrot 121. X-ray Lima, Foxtrot 121, climb to flight level 330. 330, 121. Salvador, aciona 630. Xenia 6320, aciona a identificação, chegada a mar e descida nível de voo 080. Controle de Salvador Azul 4089, passa 3000 pés, comando à direita na sua esquerda. Azul 4089, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, sai do El. Da El, sobe a 360, 4075. Voo no 328, desça para 2000 pés, ajuste na 012, autorizado ILS, X-ray pistão na 0, reposta estabilizada. Foi pro no 328? Afirmativo, voo no 328, desça para 2000 pés, ajuste na 012, autorizado ILS, X-ray pistão na 0, reposta estabilizada. 2000 pés, autorizado X-ray da pistão no 0, o no 0, no 2, ajuste, no 328. Controle Oceaner 6315, pode voar filo para evitar formações? Oceaner 6315, autorizada. Salvador, parceiro 2230 para TAF com 37 a bordo, 12,50 de autonomia, alterna Salvador. Copiado 2230, autorizado táxi via pátio principal Juliette e Alfa até o ponto de espera pistão 0 na retaguarda do Boeing do Jet. Ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre 118612 a 2230, tem um bom voo. Pátio Juliette Alfa, atrás do Boeing. Ponto espera 18622. Voo no 600, após a passagem do Embraer da Passarida em direção ao ponto de espera pistão 0, autorizado ingresso no pátio principal, portão 08. Após a passarida do pátio principal, portão 08, voo no 600. Pela linha do litoral. Desculpe, senhora, quem cotejou foi o Bravo Eco. Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, na escuta. Se afaste agora para o litoral. Afastar para o litoral, aguardando uma nova liberação. Bravo. Retaguarda, chama para o táxi, 806. Restrict until flight level 210. Continue climb 210, confirm. Climb restrict until flight level 310. Climb 310, Starway 121. El Salvador, Tante 001, 2800, Buca, Caju. Então, 8001, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 330, vem na proa de Jamo. Ok, Jamo, voando para 330, livre da restrição de uma centena, até 8001. Prossiga, senhor. No 600, por gentileza, mantenha a posição. Vai manter a posição, voo 600. O 1806, o senhor foi autorizado, puxe somente após a passagem do tráfego da companhia, senhor, do Boeing da companhia, a retaguarda. Ah, chame pronto para o táxi, 1806. Afirmativo, foi entendido aqui. P00, me perdoe, o senhor confirme, da posição onde o senhor se encontra, a possibilidade do Boeing do Companhia taxiar até o ponto de espera pista 10, senhor? Estou bravo. Papa Romeo, Oscar Bravo Eco, vetoração para sequenciamento com VX da Fran 360, limite ao curso localizador. Esquerda 360, limitou o localizador, o Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, reduzir a velocidade para 200 nós. 200 nós, reduzindo. Top of the ground, this is Streepy 5267. Request start up and pushback. April 3, position 6. 5267, clear for startup and pushback, home ready for taxi. And top that, sorry, I will trip 5267. 5267. O cara tá fazendo desvio à esquerda aqui para evitar formações. Tá voando aproximadamente agora na proa de TAP. Proa 060. Frente. Com 328, torre 186. 186, obrigado, boa tarde. 328. Controle, 5491, passando 80 para 70. 5491, desse mantenha 050. 050, 5491. Oscar Bravo Eco, desça para 3 mil pés. 3 mil pés. Oscar Bravo Eco, 1012. 1011. 11. Chené 6320, desça para 060. 6320, vai descer agora para 060. Tá voando na proa de Itap, senhor. Ciente. Gol no 806, nossas desculpas aí, teve um pequeno problema de comunicação com o mecânico e puxamos antes da companhia aí. Estamos solicitando o táxi POB de 69, 2 horas e 15, alterando o Recife. 69, 12 e 15, Recife, copiado, táxi aprovado, parte, o Juliette Alfa, senhor. Ajuste no 0 no 1, ponte para o chama 8862 e tem um bom voo no 806, sempre lá. Autorizado táxi, a Pátio Juliette Alfa, pode esperar 10, 2118, decimal 612, ajuste no 019, um bom trabalho. O número 00, após o tráfego da companhia, ingresso ao portão 8, senhor. Após o gol, portão 8, gol no 600. Sua mãe acompanha. Nada, bom voo. Reduzindo 2109, o Oceané 63. Uno, 6320. Oscar Bravo Eco, reassuma navegação na proa de Duna, desça 2 mil pés, reporte localizador número 2 na aproximação. Assume Duna, reportará no localizador Oscar Bravo Eco. Azul 4089, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. 3325, 4089. Controle Salvador, boa tarde, web 5728. Contato radar, Salvador 330, vigilância. Direto 330, 5728. 5491, atinge, mantenha 050. 5491, mantenha 050, vetor para sequenciamento, direita 235. Direita 235. Limite ao localizador. Autorizado, descida para 3000, 5491. 235, direita para 3000, 5491. Chené 6320, desça para 2000 pés, ajuste no 09. Para 2000 pés, confirmando o ajuste. 1009. 1011, 6320. Consegui para 2000, acho que é Bravo Eco. Bravo Eco autorizado 2000. Papai uniforme, confirme. 5267, we are with 71 persons on board, 3 hours and 20 minutes. This hour endurance alternating Sierra Bravo, Golf Lima. Sierra Bravo, Golf Lima. Please confirm, 71 people on board in 2 hours and 20 minutes. That's correct, sir. Credit. Copy that, sir. A clear taxi via Apron Tree, then Juliet and Alpha to holding point runway 10, QNH 1011 now. At holding point runway 10, contact tower frequency 118.6, trip 5267, have a good flight. Copy that, sir. Via Apron Tree, Juliet Alpha, and zero short runway 10. When I am there, contact tower 118.6, have a nice day, sir. A nice day. Just a little correction. After Apron 3, you clear via Juliet and Alpha at the rear of a Boeing of Gold at holding point right now. That's Juliet and Alpha. I am visual. If we hit the traffic, sir, 35267. Have a nice day again. Nice day. Paulo Salvador, boa tarde. Gol 1328, livrou a ingressão. Boa tarde, Gol 1328, táxi aprovado, Alfa, Kilo, pátio 3. Após ingresso no pátio principal para o portão 612, Gol 1328. 7, Alfa, Kilo, pátio 3, portão 612, Gol 1323. Afirmo, senhor, mas o portão 612 é no pátio principal. Tá positivo, senhor, pátio principal 612. Confirmando o limite da prova do 35491? 5491, localizador. Xené 6320, reduza para 1809. 14, corrigindo. 1709, Xené 6320. 14, Salvador, muito boa tarde, Otan. 3193, passando 3200 pés. Oscar Bravo Eco, torre 186. Boa tarde, obrigado. Tá 3193, contato, Santa 380. Sem restrições, 380, 3193. Web 5728, Recife 12685. 67, it's over the ground. Over the ground, 35267 with you. 25267, please text your head a little to allow Boeing to enter Apron, sir. Pouso, tráfego precede Embraer, não, Airbus da Avianca, curta final. Continue agora a liberação, pistando dela. Enche o seu espanto. O limite é lógico, 35491. 18, eu solicitei o Embraer da Trip taxiar um pouco mais à frente. Quando com segurança, autorizado ingresso, 612. Nativo, 322. Esquerda, 150 para o Lock, 5491. Passou, obrigado. Thank you, 6247. I'm not for that, so it was my pleasure, 5267. Novembro é justo no 011, desse condições visuais, ingressa via corredor de reporte Veracruz. Puta. Controle carteira e cordial, boa tarde, está passando Victorinha Júlia. Victorinha Juliette, Salvador, prossiga. Estamos no regresso de Cairi para Salvador, 0160 acionado com 062. Potência condições visuais, Victorinha Juliette, reporte Veracruz. Estamos passando Veracruz, agora só em Paripe para a gente reportar. Ok, positivo. Reporte Paripe. Jolie. 3, chame pronto para ingresso no pátio principal, Xenema 305. Seu portão ainda não foi liberado, senhor. Ok, táxi lento, Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando 6315. Afirma, decolagem imediato, qual é o pistoleiro? após o 2000, olhar em manter apto 0, prepare-se. O Webjet 721. Aí mantém, 721, após o nosso mais curto.